expedido pelo CREA, lá do Tocantins. Mas aqui em Anápolis, já em 2010, o Ministério Público, os promotores aqui de Anápolis, receberam uma representação da ABRELP. O que, que é a ABRELP? Associação Brasileira de Empresas de Limpezas Públicas e Resíduos Especiais. Então, essa Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública de Resíduo Especial, ela é uma empresa nacional. Todas as empresas que fazem limpeza pública são ligadas a essa ABRELP. E a ABRELP encaminhou, ainda em 2010, para o Ministério Público aqui de Anápolis, um documento relatando irregularidades praticadas pela Delta, aqui na cidade de Anápolis, na Prefeitura de Anápolis, prejudicando as demais empresas do setor. Nesse documento, a ABRELP denuncia que a empresa Delta Construções venceu a concorrência em Anápolis depois de apresentar uma proposta 25,41% menor do que os preços de referência estabelecidos no edital. Com isso, ela confundiu todos os concorrentes. A prefeitura apresentou qual o preço de cada serviço e ela apresentou 25% mais barato, um quarto do valor mais barato, quase 26% mais barato. Mas, no entanto, diz a ABRELP, na prática, a Delta vem superfaturando os serviços que são feitos aqui em Anápolis. E, em consequência disso, o desmesurado, o grande aumento, o grande superfaturamento, diz a empresa, de quantidades, o que traduzirá, no fim do contrato, um pagamento a maior por parte da prefeitura por serviços que, no início, falsamente, lhe parecia seriam mais baratos. Então, a ABRELP, que é a própria entidade na qual a Delta é associada, ela está dizendo, olha, a Delta usou de um esquema fraudulento aí em Anápolis. Apresentou uma proposta maior, menor para ganhar a concorrência. Mas ela está tirando a diferença na apresentação do serviço prestado. Ela apresenta um serviço, ela realiza um serviço e depois superfatura esse serviço. Quer dizer, ela fala, eu tenho aqui 1.000 metros de asfalto para ser varrido. Aí ela põe 2.000 metros. Então, com isso, com esse aumento na quantidade do serviço, serviço que não é realizado, mas ela fatura, ela vai acabar ganhando muito mais do que aquilo que ela apresentou de a menos na hora da proposta. As quantidades mensais medidas pela empresa Delta para serviço de varrição manual, 48,4% maior. Quer dizer, ela fala que faz 1.000 metros em varrição, quando na verdade varreu pouco mais do que 500 metros. Ela fala na varrição mecanizada, a empresa ABRELP está dizendo que ela apresenta na varrição mecanizada 82,1% a mais, ou seja, de cada metro que ela apresenta um metro a mais. Então ela faz um e fatura dois. Está dizendo aqui que com relação ainda ao serviço realizado na operação de aterro sanitário e resíduo comum e de terceiros, né, na destinação final, lá no aterro sanitário. Então ela leva o caminhão tem lá 1.000 quilos, ela põe 3.000 quilos, não é? Então é um aumento, ou 4.000 quilos, é 304% a mais. E no que diz respeito à coleta do lixo para a saúde, o lixo hospitalar, o aumento é de 960% a mais, quase 1.000% a mais. Então isso causou um espanto a essa Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Geralmente essas associações defendem o seu associado, mas nesse caso a vergonha foi tão grande que quem está denunciando o fato, isso já foi em 2010, quem denunciou esse fato que acontece em Anápolis foi a própria associação a qual a Delta é filiada. Veja os senhores a que ponto. Agora eu estou falando Delta porque é ela que faz serviço aqui em Anápolis. Nós estamos falando na defesa do dinheiro do povo. Aqui nós precisamos de dinheiro para asfalto, nós precisamos de dinheiro para saúde, nós precisamos de dinheiro para creche, nós precisamos de serviço essencial da prefeitura para muita coisa e está indo para a Delta, que está superfaturando. O Ministério Público encaminhou ao Tribunal de Contas dos Municípios. E no dia 14 de setembro de 2011, já estamos chegando quase que a um ano dele, o tribunal determinou que ia mandar uma inspeção aqui na cidade de Anápolis, uma inspeção simples, para apurar as falhas e irregularidades apontadas no contrato 465 de 2009, firmado pela Prefeitura de Anápolis e a empresa Delta. Isso foi no dia 14 de setembro do ano passado. Até agora, a inspeção não deu o resultado final. Mas lá no Tribunal de Contas, examinando a documentação, não é? Só a documentação, a planilha de preço, a planilha feita pela Delta, o quanto que a prefeitura pagou, a nota fiscal expedida para a prefeitura. Então lá o serviço técnico, né, do Tribunal de Contas dos Municípios, aqui num item do seu arrazoado, o Tribunal de Contas, através desses técnicos, diz o seguinte: após a análise da denúncia e dos documentos anexados, esta secretaria, que é a secretaria que investiga contas e documentos lá do Tribunal de Contas dos Municípios, esta secretaria verificou a ocorrência de medições de serviços e pagamentos, medição de serviços feito pela Delta e pagamento feito pela Prefeitura, com quantidades superiores àquelas estimadas no edital. Tal fato caracteriza indício de irregularidade na execução do contrato. O próprio tribunal, através da sua secretaria técnica, sem estar aqui em Anápolis para fazer in loco o levantamento, só com os documentos que foram apresentados, o tribunal confirma o que a empresa disse, que a Delta estaria superfaturando o serviço em Anápolis. E até agora o tribunal não deu uma palavra. Já temos quase um ano. A denúncia foi feita em 2010, já está chegando a 2 anos. Quanto que nós já pagamos a mais? Quem é que vai ressarcir esse dinheiro para a prefeitura? Esse dinheiro é nosso, sai do bolso de cada um de nós. Esse dinheiro está fazendo falta. É uma coisa inexplicável e que vai ter que ser explicado. A prefeitura fez o contrato com a Delta usou documento falso para participar da concorrência, ganhou a concorrência falando que ia fazer preço 25% mais barato, mas, no entanto, em alguns casos, ela superfatura o serviço em até 900% a mais. É um crime com o qual nós não podemos concordar, porque esse dinheiro não cai do céu, não. Ele sai do bolso de cada contribuinte e, consequentemente, tem que ser muito bem aplicado. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Apesar de estar em greve os delegados, mesmo assim foi uma noite agitada, até porque alguns trabalhos têm que ser feitos, né? questão da prisão em flagrante, questão de homicídios, tem que ser registrados. Então foi um plantão bastante movimentado. E lamentavelmente o 49º homicídio doloso foi praticado ontem em Anápolis, por volta das 10h30 da noite, aqui na Engenheiro Portela, próximo à Vila Góis. Mais uma pessoa morreu. Até para que o ouvinte entenda, há cerca de 4 anos atrás, foi morto o Franklin. Foi morto por disparos de arma de fogo. Um ano e pouco depois, a mãe do Franklin, a dona Solange, morreu voltando da igreja com uma Bíblia na mão. Ontem, morreu o Fábio, o filho da Solange, irmão do Franklin. Fábio dos Reis Lima, 26 anos de idade, morto por disparos de arma de fogo aqui na Engenheiro Portela, entrando aqui no bairro Vila Góis. A polícia esteve no local, o IML depois retirou o corpo e, segundo o comunicante, o irmão da vítima, o Frederico Augusto Reis, ele contou na delegacia que seu irmão era usuário de crack e ele acredita que a morte esteja relacionada a dívidas com traficantes. Esse Fábio eu já ouvi muitas vezes em delegacias, ele tem várias passagens pela polícia. Pequenos furtos, né, pequenos roubos, e o irmão disse mais ainda, que há pouco tempo atrás o Fábio teria sido jurado de morte por um comerciante, onde ele havia roubado numa padaria, e esse comerciante prometeu que iria matá-lo. Então esse fato também foi registrado na delegacia da Polícia Civil. E o nosso Marcelo Santos passava bem no momento do disparo de arma de fogo. Ele conseguiu ouvir a Elizabeth, a amásia da vítima, a amásia do Fábio dos Reis. E ela falou a respeito da morte do marido e disse não ter visto nada, apenas ouviu os disparos. Não, eu não vi nada, só vi o barulho do tiro. Quando ele saiu pra comprar um sanduíche, foi isso? Foi, ele saiu, ele foi arrumar o dinheiro primeiro, aí ele voltou. Aí ele veio aqui no Pit Dog aqui pra comprar, aí eu vi os dois homens, passou na moto, ainda fiz assim pra ele assim, ó, pra ele ir pra lá, né, aí ele ficou fazendo assim, que ele tava escutando. Você sabia que eles queriam pegar o seu marido? Eu sabia, ele falou assim, eu falei pra ele, ele falou assim que isso aí era coisa do irmão dele, eu falei, é, então vai nessa. Eles chegaram a falar com você? Não, só eu tava dormindo lá e chegaram, chutaram a porta, pôs a lanterna na minha cara e saíram. O Fábio era filho de quem? Da Solange, já morreu. Ela morreu assassinada também, né? Também. Você acha que pode ter alguma coisa, vingança, alguma ligação, um crime ou outro? Sei. Aí você tava em sua casa lá deitado, o pessoal entrou... Foi quando entrou, chutou a porta e olhou na minha cara assim, ó. Fez a lanterna na minha cara. Comentar nada, não? Não. Qual que era a idade do Fábio? Era 34. Quanto tempo tem que vocês estavam juntos? 1 ano e 6 meses. Você sabia que ele era usuário de droga? Nós somos usuários, né? Ah, você nós também é usuário. Somos. Eu vou ter que... Vocês vão fazer maconha ou pé? Eu, agora tô falando só maconha. Crack também? Ele é pedra também, né? Tá na pedra. Ih, eu quero saber, eu queria ir embora. Vou te levar. Você teme pela sua vida também? Hã? Você tem medo também de morrer? Não, mas cara, quem não tem? E ele falava que o maior medo dele era morrer de tiro. Pois é, esse fato vai ser investigado pela divisão de homicídios a partir de agora. É o 49º homicídio doloso praticado em Anápolis. E não foi a única morte registrada de ontem para hoje. O Edmar Veríssimo Duarte, lá de Radiolândia, conhecido como Rabeia Bode. Esse rapaz de 42 anos de idade também foi morto por disparos de arma de fogo. Comunicante a Patrícia Oliveira Santos, ela contou na delegacia que era companheira da vítima e a vítima morou na Irlanda por 2 anos, retornando no mês de janeiro desse ano. Em mês de maio, ela tomou conhecimento, surpreendentemente, de que ele estava devendo drogas. Ou vendendo drogas. Então ela teria conversado com ele. Ele trabalhava num caminhão e ela já teria até encontrado drogas no meio das cordas desse caminhão. Na madrugada de ontem, ou seja, de domingo para segunda-feira, ele saiu de casa dizendo que ia fazer uma entrega e saiu com 3 tabletes de maconha. Não voltou, durante a madrugada ela chamou um amigo, o Manelino, para ir até o local onde ele teria ido entregar essa droga. Ficaram com medo e voltaram por estar muito escuro. Ontem, quando clareou o dia, ela voltou ao local e lá está o Edmar morto, um disparo de arma de fogo, junto a uma porteira, lamentavelmente. Numa outra ocorrência, já no período da tarde, a polícia prendeu o Raul Rodrigues. Pois é, o Raul Rodrigues estava com munições. E segundo testemunhas lá de Radiolândia, o Raul teria ligações fortíssimas com a vítima. Portanto, ele passa a ser investigado pelo homicídio e nem foi afiançável o crime dele por porte de munição. Continua na delegacia geral, será investigado pela Polícia Civil. Estas foram as principais ocorrências registradas do plantão nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. O Ministério Público Estadual instaura inquérito civil para apurar a aptidão técnica legal da Fênix Helicópteros e a responsabilidade da empresa quanto à revisão da aeronave Koala da Polícia Civil, que caiu no dia 8 na zona rural de Piranhas. O Ministério Público Estadual também investiga servidores da Fênix e agentes do Estado em relação à retirada da aeronave da manutenção. Notícias do Brasil. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal autorizou ontem que o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, a não prestar depoimento hoje na CPI instalada para apurar as relações dele com políticos. A decisão tem validade até que o plenário do STF julgue o mérito do pedido de habeas corpus movido pelos advogados de Cachoeira. Não há previsão de quando esse julgamento ocorrerá. Ao atender a um pedido de liminar feito pelos advogados de Cachoeira, que reclamaram não conhecer a integralidade das provas existentes contra ele, Celso baseou-se numa jurisprudência do STF que garante a todos os investigados o direito de ter acesso a todos os documentos incluídos formalmente no inquérito. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar ontem chegou a passar os R$ 2, o dólar comercial. Mas depois recuou. O dólar comercial está valendo, nesta manhã de terça-feira, R$ 1,987. Já o dólar turismo, R$ 1,10. Ou melhor, R$ 2,10. O dólar paralelo, R$ 2,11. Notícias da Manchester. Bom, com o Supremo Tribunal Federal adiando o depoimento de Carlos Cachoeira, agora a CPI vai ter um trabalho para ver quem vai substituí-lo na reunião de hoje. Se isto não for possível, a CPI vai trabalhar internamente, discutindo requerimentos para convocação de autoridades. Inclusive, há lá requerimentos para convocação do governador Marconi Perillo, que já se dispôs a ir à comissão, Agnello Queiroz, governador de Brasília, que também deveria estar sendo convocado, e ainda o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Mas o PMDB mandou um recado para o ex-presidente Lula. Se o Sérgio Cabral for convocado, apesar do PMDB ser aliado do PT, o PMDB vai propor a convocação de Lula também nessa comissão do Cachoeira. Então agora é uma briga dentro de casa e uma briga grande. Se o PT permitir que seja convocado o Sérgio Cabral, que a cada dia se enrola mais com o Fernando Cavendish, que é lá da Delta Construções, se o Sérgio for convocado, o PMDB diz que amplia a convocação para o Lula também. É uma briga grande que deve acontecer no plenário da CPI. E por aqui foi pedida a interdição do Hospital de Doenças Tropicais. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás vê descumprimento de mais de 50 itens no HDT em desacordo com as normas de atendimento preconizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Lá no HDT faltam medicamentos, aparelhagem e estrutura na oferta de serviço. Caso não resolva essa questão imediatamente, o Conselho Regional de Medicina já determinou: haveria interdição no HDT, no Hospital de Doença Tropical. O Antônio Faleiros, que é o secretário de Saúde, disse que já está tratando da passagem do HDT por uma empresa particular que vai administrar o hospital. Mas, de qualquer maneira, enquanto isso não acontece, se o HDT não se equipar, o Conselho Regional de Medicina vai fechar o HDT até que resolva essa situação. Notícias da Manchester. E agora nós chamamos o nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai trazer informações com o Antenor Mito Filho. Ele é advogado da aviação Anapolina. Vai falar por que é que há essa mudança de horário daqui para Brasília. Vamos lá. Ademar Santino, usuário do transporte que vai de Anápolis para Brasília, que usa a aviação Anapolina, tem reclamado consistentemente do problema de horário que está acontecendo. E nós viemos conversar com o pessoal da aviação Anapolina, nós estamos com o doutor Antenor Mito Filho, que é um dos advogados da empresa. Doutor, o que está acontecendo? Por que está causando tanta reclamação nos horários do transporte de Anápolis a Brasília? Bom dia. Bom dia. Bom, Geraldo, nós acreditamos que o que tem acontecido é que nós fizemos realmente uns reajustamentos de horário em função da demanda, que diminuiu a demanda de passageiros, e nós precisamos fazer um reajustamento. Tanto a aviação Anapolina quanto a aviação Araguarina também, imagino que tenha feito esse reajustamento de horários. Nós temos uma quantidade muito grande de piratas e de transporte clandestino que está fazendo em cima das nossas linhas, e a gente não tem conseguido uma fiscalização efetiva pela ANTT. Então a gente está vendo o usuário saindo da própria rodoviária através dos clandestinos. Então foi necessário que a empresa fizesse esse reajustamento, logicamente autorizado pelo órgão gestor, que é a ANTT. Nós fizemos algumas modificações nos horários para centralizar um pouco mais os horários nos horários de pico. Esse reajustamento quer dizer redução de número de horários da empresa? Muito poucos horários foram tirados, eles foram remanejados para os horários de pico. Foi puxado alguns horários para horários de pico e os outros foram puxados para a noite. Então foi invertido um pouco os horários aí para a gente adaptar a situação do passageiro. Notícias da Manchester. Olhe sobre os apagões da CELG. A CELG teve que ressarcir, teve que devolver 23 milhões de reais por quebras de energia elétrica no ano passado aqui em Goiás. Quem sofre interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo prolongado tem direito a ser ressarcido no mês seguinte. É o caso de 40 mil donos de imóveis afetados por apagões. Apagões que aconteceram no sábado e durou mais de 48 horas. Em 2011, a CELG teve que fazer 7.500 ressarcimentos, que totalizaram 23 milhões e 600 mil reais. Então, quando há uma queda grande de energia, você tem o direito de ir à CELG e pedir que haja a compensação no mês seguinte. Nós vamos depois te dar toda essa orientação. Agora nós vamos atender aqueles que telefonaram para 3943-9303 é o telefone democrático, onde você deixa a sua reclamação, nós levamos ao ar, levamos ao conhecimento da autoridade e ajudamos também você e ajudamos a autoridade a conhecer um pouco mais de Anápolis. Vamos lá. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui é a Carmelice. Eu gostaria de pedir você para falar junto ao CMTT para que não faça troca de lâmpada em horário de pico. A gente vem para o serviço e pega uma fila enorme. Hoje o congestionamento estava na Praça Dom Emanuel. Interdita uma pista da Avenida Goiás para trocar a lâmpada em horário de pico. Isso não tem lógica. A gente já chega no serviço estressada com essa desorganização. Muito obrigada e bom dia. Fala comunidade. Amara, bom dia. Eu sou morador de Intercel Buriti. Pai, será que os prefeitos não mais as ruas aqui não, moço? Acabou de cair um ônibus ali embaixo, ali agora, ali, ó. Na rua do ônibus ali, não tá nem andando mais. Coitado, essa dia do buraco caiu lá, ó. Será que ele esqueceu do Redencial Buriti e falava sua manhã? Bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Olha, eu tô reclamando, eu moro aqui na Brilho, na Avenida Goiás, aqui na Baixada, aconteceu um acidente agora. Foi fugido, bateu no meu poste, eles não colocaram a luz. A caminhada veio, fez um buraco na minha rua também. E outra coisa, está acontecendo acidente aqui todos os dias, tá? A caçamba de vaga também tá. Eu peço a postura olhar, ligo lá na postura não veio olhar. Esse dia eu tava na minha porta, o barro caiu em cima de mim, eu tô toda machucada. E agradeço que eu sou atendida, Ademar. E muito obrigado. Eu quero mais que você consertar esse buraco e esse negócio também. Eu quero do poste, colocar luz no meu poste. Da quem tá falando é a amiga. Fala comunidade. Ô, Ademar, bom dia. Quem tá falando é o Marcos. Aqui do centro. Ademar, com respeito àquela praça, americana do Brasil ali, eu tenho que falar pra você que, quer dizer, que aquele serviço que a base aérea fez, a reforma daquele avião lá, ficou muito bonito, ficou muito bem feito, né? Agora, o prefeito deveria ficar com vergonha, né, Ademar? Mandar arrumar aquela praça também, né? Porque, você vê, aquela praça lá, os tijolinhos tá soltando tudo, aquela calçada, aquele tijolo lá, tá tudo solto. Não tem como mandar ali uma cadeira do cadeirante, um carrinho de neném, até a gente mesmo vai andar lá, você tropeça naquele tijolo e cai lá, pode até machucar, virar o pé. O prefeito devia estar com vergonha, né? Aquele tijolinho tá tudo solto, a gente tropeçando lá, caindo. O prefeito devia ver isso aí, né? Então você comenta esse negócio aí pra mim, tá, Ademar? Muito obrigado, um abraço a todos, cumprimento a vocês. Muito obrigado, um abraço a vocês, Ademar. Obrigado, falou, Ademar. Fala comunidade. Alô, Ademar, bom dia. Eu sou o Paulo Henrique, morador da Vila Santa Maria Centro. Estamos sofrendo bastante com a falta de benefícios no nosso setor. Inclusive, isso já é um caso antigo entre nós da comunidade e os prefeitos que já passaram por Anápolis, pedindo sua ajuda para entrar em contato com o órgão competente e nos dar força a respeito de limpeza, do setor, saltamento e essas coisas todas, um sofrimento só. Vila Santa Maria Centro, o mandato do Gomes está terminando, não conseguimos, passou a Hernani, não conseguimos, de repente você possa nos dar força. Muito obrigado. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a todos vocês que estão acompanhando aí o nosso programa. O Paulo Henrique fala aqui da Santa Maria, ali perto do Frei Eustáquio, né? São Lourenço, Santa Maria, São Jorge. É um bairro central da cidade, ele está reclamando a ausência de serviço público lá, não é? Então nós vamos mais uma vez somar a nossa voz com a do Paulo Henrique, para que o bairro Santa Maria e toda essa região ligada ao Santa Maria, São Jorge, Frei Eustáquio, São Lourenço, para que essa região possa receber o benefício que não tem chegado lá. Do centro vem o amigo falando sobre a Praça Americana do Brasil, cumprimentando a base aérea pela limpeza e pela nova estética que foi dada ao Mirage que lá está instalado, mas dizendo que a prefeitura deveria acompanhar esse rojão e fazer a calçada que está desmanchando lá. Os tijolinhos que foram colocados um ao lado do outro, sem cimento, eles estão sendo levados, não é? Pela enxurrada, pelo tempo. E isso prejudica mães que passam lá com carrinho de bebê, os idosos que passam por lá também, e qualquer transeunte que tenha necessidade de usar a praça na Americana do Brasil. Principalmente ali ao lado da biblioteca e também em frente à entrada para o terminal. Nós vamos cobrar essa benfeitoria. Vem mais uma reclamação do poste que não tem lâmpada e também a Santiago fez buraco. Também lá do residencial Buriti, o morador de lá fala sobre os buracos e a falta de conservação por parte da Prefeitura Municipal. E a nossa ouvinte fala da ação da CMTT em pleno horário de pico. O carro vem, eles ficam lá com aquele guincho, com tudo para trocar lâmpada de semáforo. Isso é um trabalho que é para ser feito durante a madrugada e não durante o horário de pico, porque nossas ruas são estreitas, tem carro demais, grande movimento de veículos e, consequentemente, é um prejuízo a mais quando interdita metade de uma pista que é de uma mão só. realmente fica muito difícil para os usuários de veículo. Vamos lá, há mais mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala comunidade. Gostaria de parabenizar a dona Onaide pelo comentário que ela fez sobre a faixa de pedestre. Eu trabalhei em Brasília e lá o pedestre sempre dá sinal para atravessar a faixa. E aqui, às vezes, o motorista tem que adivinhar quando o pedestre quer atravessar ou não. Obrigado, bom dia. Sou Giovanni, do Jandaia. Fala comunidade. Demar, obrigado, Demar. Ô, Demar, uma alegria enorme estar ligando aí no seu programa aí, Demar, para avisar que o Denit ouviu nossas festas, tanto o senhor pedir aí, lutar pela gente aqui, Demar. Estão colocando o Pardal aqui, Demar, na passagem aqui do Bar de Luz pro Jardim Alvorada, depois de tantos vidas que se perdeu aqui, Demar. Ô, Demar, obrigado pela força que o senhor deu aí, viu? O Quinho Gol vai ser outra maravilha. Antes de colocar, você vê a velocidade que os carros estão passando aqui, estão quase parados, Demar. Outra segurança, muito obrigado, Demar. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Eu queria saber o que foi a resposta dos pessoal lá das casinhas de Copacabana. Estou precisando muito, pode favor aqui com os outros aqui. Tem muitas casas abandonadas, diz que vão retirar. Então, eu queria saber da resposta. Tenha um bom dia, muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Seu programa aí é bom demais. Muito obrigada. Aqui é a Célia. Tchau, fiz com Deus. Fala comunidade. Ademar, meu nome é Laurita. Gostaria muito de pedir uma ajuda sua. Acontece o seguinte, eu tenho um irmão que tem problema de ecossistomia. E ele está atacando todo mundo aqui na rua. E também está roubando os vizinhos. Os vizinhos estão me ajudando, fazendo um abaixo assinado para internar ele. Te peço ajuda também, me ajuda. Até eu, ele me ataca. Fica pelado. E o sanatório só quer internar ele se meu pai também fazer um tratamento da bebida. Me ajuda, Demar, porque nessa situação eu não posso ficar. Aqui está muito perigoso. Eu e ele aqui. E com os outros aqui também da rua. Obrigado. Essa é a situação, viu, amigos? É a situação do atendimento na área de doenças mentais. Eles inventaram aí de desativar sanatórios, aqueles locais onde levavam o paciente para passar uma temporada para sua recuperação, alegando que só o trabalho ambulatorial daria resultado. Não dá no caso desse aqui. A Larissa está lá enfrentando o problema. Ela pedindo, pelo amor de Deus, e pedindo ajuda da comunidade para fazer um abaixo-assinado para que o irmão dela, que tem transtorno mental, possa ser levado para o sanatório para passar lá uma temporada e ver se recupera do mal que ele sofre. Essa é uma situação realmente dramática e que nós vamos procurar fortalecer o sanatório, mandando o governo federal, mandando a verba que eles precisam, para que essa situação possa ser atenuada, porque eles também não têm como tirar todo mundo da rua e bancar por conta própria, porque eles não têm dinheiro próprio para isso. Precisaria do dinheiro do governo, do SUS, aplicar nisso aí. Parte desse dinheiro que eles pagam a mais para a Delta poderia ser repassado aí para esse tipo de serviço. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Também vem a reclamação da nossa ouvinte lá da casinha do Copacabana. A gente já conversou com o Francisco Rosa. Ele diz que é o processo, e o processo é um pouco demorado para retirar aqueles que não estão morando, mas que vai dar sequência a esse trabalho. Lá do DENIT, o amigo agradecendo pela colocação lá do Pardal, lá no bairro de Lourdes, indo ali para a região do Jardim Europa, aquela situação. Então fica aí o agradecimento dele ao DENIT por esse tipo de trabalho. E o ouvinte Giovanni fala lá sobre o comentário da Onaide, falando que o pedestre também, apesar de ter preferência, mas ele tem que ter cuidado na hora de atravessar, porque muitas vezes ele atravessa de forma abrupta e acaba sofrendo um atropelamento ou um acidente qualquer, quando ele poderia evitar se observasse melhor a orientação. Uma coisa que deve ser levada em consideração pelo amarelinho, que é da equipe aí da CMTT.